Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo. O espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus pela oportunidade que o Senhor Deus nos dá no dia de hoje. Mais um dia com saúde, mais um dia andando na presença de Deus, podendo trabalhar, podendo estudar, podendo desenvolver aquilo que nós planejamos para o dia de hoje. Deus é aquele que está conosco. Qualquer que seja a tua luta, tua adversidade, qualquer que seja aquele que se levantou contra você, saiba de uma coisa: você tem o Deus vivo ao teu favor. O Deus vivo está com você por onde quer que você andar. A palavra de Deus tem uma história linda no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, no verso 7, onde Ezequias, ele se prepara para resistir a Senaqueribe. Senaqueribe foi aquele rei perverso da Síria, que queria todos os bens, queria os filhos, queria as esposas. Ele queria simplesmente subjugar e humilhar a Israel. Se tem alguém no dia de hoje querendo te humilhar, querendo roubar o que é seu, roubar seu marido, roubar sua esposa, roubar o teu negócio, roubar a tua promoção, roubar o teu emprego, roubar tua fé, roubar o teu ministério, saiba, Deus é aquele que está com você e que vai te ajudar. A Bíblia diz: sede fortes, corajosos, não temas nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear as nossas guerras. E o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Que você hoje recobre seu ânimo, sabendo que o Senhor Deus é quem está com você. O seu inimigo, ele tem só o braço da carne. Com você, o Deus vivo, o Todo-Poderoso, aquele que vai te ajudar e vai guerrear as tuas guerras. Nós vamos orar com o Pastor Hélder. Desde já, receba na sua vida unção, graça e saiba, Deus está com você e vai te ajudar, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Grande, santo, majestoso seja o nome do Senhor Jesus. Vamos nos colocar em oração, meus queridos. Papai amado, nós abençoamos a nação brasileira e pedimos que nesta quinta-feira o Senhor traga paz e refrigério ao coração de cada um que nos ouve. A tua palavra diz que certamente a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanharão todos os dias da nossa vida. Por isso habitaremos para todo sempre na casa do Senhor. As tuas promessas são perfeitas, a tua aliança é inquebrável e irrevogável. Então, Deus, nós colocamos a nossa expectativa, a nossa esperança, a nossa fé diante do Senhor, porque sabemos em quem temos querido. Nós abençoamos a você que nos ouve, ao seu casamento, que seja repleto de uma verdade absoluta, libertadora, que você viva numa comunhão, que você viva numa concepção tão poderosa, tão magnífica, que você seja ascendido e que você possa viver uma realidade mais sublime e impactante na sua vida. Que você seja iluminado por Deus, saciado em Deus, e que você viva esta glória e a presença do Eterno para sempre na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Abre, Senhor, os meus olhos. Vem transformar meu coração, nem restaurar meu sorriso. Não posso viver sem esse amor. Não posso ficar longe do Senhor e transformar minha vida. Quero encontrar minha aliança e renovar minha esperança e ser feliz. Pra sempre eu serei um adorador. Nos braços do meu Pai eu vou viver, viver em comunhão. Restaurar meu sorriso. Não posso viver sem esse amor. Não posso ficar longe do Senhor e transformar minha vida. Quero encontrar minha aliança e renovar minha esperança e ser feliz. Pra sempre eu serei meu Pai, eu vou viver, viver em comunhão com esse amor. Pra sempre eu serei um adorador. Nos braços do meu Pai, eu vou viver, viver em comunhão. Fico surpreso, meus queridos, quantas pessoas literalmente não compreendem, não entendem a aliança eterna, perfeita, poderosa e majestosa que Deus tem na nossa vida. Esta aliança é uma aliança de amor. Esta aliança é uma aliança que não pode ser refutada por ninguém. Ela não pode ser quebrada pelos homens. Ela não pode ser desfeita por nada, porque tudo que Deus faz é perfeito. E a aliança que Deus estabeleceu com o seu povo, os nascidos de novo, os que são filhos de Deus, você que já entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você que já reconheceu que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, esta aliança é uma aliança perfeita. É uma aliança sublime, é uma aliança, meus amados, que não depende das suas ações, que não depende da sua fidelidade. Essa aliança não depende de nós, você sabe por quê? Porque o amor, o pacto, a aliança que Deus fez com cada um de nós, está alicerçada, embasada nele, Deus, não em você, não nas suas ações. Então, não depende do que fizermos, do que deixarmos de fazer. O amor de Deus é incondicional. Mas quando nós estamos na prática do pecado, quando nós estamos amando mais os banquetes e manjares deste mundo do que a glória de Deus, nós nos sentimos envergonhados, culpados, com medo. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. E queremos fugir da presença do Todo-Poderoso. Mas entenda que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, diz que nada e ninguém poderá nos separar do amor de Cristo. Porque Cristo fez uma aliança de sangue. Ele sabia o que você faria ou deixaria de fazer. O amor de Deus é incondicional. Agora entenda essa diferença. Nós podemos agradar mais ou desagradar menos a Deus em conformidade com a nossa santidade, a nossa obediência, a nossa entrega, a nossa renúncia. Mas o amor de Deus é incondicional. Pastor, então você me pergunta, então significa dizer que eu posso agradar mais ou menos a Deus segundo a minha fidelidade? Sim, mas você permanecerá sempre amado por Deus, por toda a eternidade, porque Deus é um Deus de amor, e com laços de amor nos atraiu. Se entregue, creia, e volte-se para o caminho de Deus, você que está desviado e frio na fé, em nome de Jesus. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, nós estamos meditando a vida de Josué, quando Deus o chama e diz para Josué, falando o seguinte: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passe esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, eu expliquei que a primeira posição que Deus falou para Josué foi: dispõe-te agora, ou seja, haja no dia de hoje. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometia Moisés. Deus é aquele que nos dá autoridade, deu autoridade para Josué, falando: Josué, aonde você pisar, eu vou te abençoar, e isso serve para mim e para você. E ele diz que vai nos abençoar numa terra chamada Terra Boa, Água Boa, porque no verso 4 diz: desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda essa terra será o vosso limite. Então, rio Eufrates é água boa. Aquilo que Deus tem em mente para mim e para você é uma terra boa. A Bíblia diz em Números 14 que Josué e Caleb, eles disseram ao povo o seguinte: se o Senhor se agradar de nós, nos dará essa terra que mana leite e mel, uma terra muitíssimo boa. Números 14, 7, está essa referência. E diz Deus falando para Josué: assim como fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei, não te desampararei. Deus é aquele que, uma vez que te deu o sonho, porque Deus é quem realiza em vós tanto querer quanto realizar, Ele vai estar contigo. E a orientação que Deus tinha dado para Josué é falando: Josué, não se desvie da palavra que eu dei para Moisés, nem para a direita, nem para a esquerda. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, então farás prosperar o teu caminho. Por quê, amados? Quando você obedece à palavra de Deus, Deus é aquele que te garante vitória. Salmo 84, verso 11 diz: bem nenhum o Senhor só nega aos que andam retamente. Quando você anda em santidade, quando você anda em pureza, a bênção de Deus ela vai vir sobre a tua vida. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, quando Deus institui a bênção e a maldição, o Senhor diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, andando nos meus caminhos, essas bênçãos te seguirão. Feliz serás tu na cidade, no campo, feliz será, bem-aventurado será o fruto do teu trabalho, a tua amassadeira. Você vai ser abençoado, amados. Santidade gera bênçãos. Santidade atrai a bênção de Deus na tua vida. Foi isso que o salmista Davi, ele deixa registrado no Salmo 18, quando ele diz que por causa da pureza das mãos dele, o Senhor o fez andar em locais espaçosos. O Salmo 18, Davi registra a seguinte bênção. Ele coloca o seguinte aqui: do alto, Salmo 18, verso 16: do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo, dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Me trouxe para um lugar espaçoso, Livrou-me porque se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Quando você anda na presença de Deus, meditando, como o Senhor falou aqui para Josué, não cesses de falar desse livro da lei, antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Se firme na palavra de Deus, que você vai ver a bênção de Deus indo ao teu encontro. Mas diz ainda que ele precisava observar as oportunidades. No capítulo 2 diz assim: de Setim enviou Josué, filho de Nun, dois homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Queridos, você tem que observar as oportunidades que você tem, você tem que ouvir algumas informações, perguntar sobre determinado assunto para aquele que tem mais conhecimento do que você. A Bíblia diz: na multidão dos conselhos, o rei ganha guerra, e sempre tenha disposição. No capítulo 3, a Bíblia diz assim: levantou-se, pois, Josué de madrugada. Sem disposição, sem força de vontade, amados, você não vai a lugar nenhum. Sonho sem ação é ilusão. Sonho sem ação é soneca. É ali você o cochilo. Agora, sonho com ação, vem a bênção de Deus. A Bíblia diz no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer será bem-sucedido. Tudo quanto fizer. Sonho, para que você conquiste, você tem que fazer, você tem que agir. Josué, a Bíblia diz, levantando-se de madrugada. E quando é que então eu devo agir para conquistar aquele meu sonho, aquela Jericó que o Senhor tem prometido para mim? A Bíblia diz aqui, Josué 3:3, ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, que os levitas e sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar. Parta sempre para conquistar aquilo que o Senhor tem te dado. Quando você vê a presença de Deus, quando você vê Deus agindo em teu favor, quando você já sentir ali, Deus está comigo. Quando você buscar a Deus, você tem um objetivo, jejue, santifique, você sentiu, não, agora eu estou sentindo a presença de Deus, aí você parta. E o que qual foi a outra atitude que Josué teve? A Bíblia diz que ele renovou a aliança. Josué capítulo 5, verso 3, ele diz assim: então Josué fez para si facas de perdeneira, circuncidou os filhos de Israel em Gileá, Aralote. No programa de amanhã, eu vou continuar explicando para vocês os passos que Deus, que Josué incentivou, que Deus incentivou a Josué a fazer para conquistar sua Jericó. Deus te abençoe até o programa de amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Você vai ouvir agora Pastor Helder Rodrigues. Santo seja o nome de Deus. Meditemos na palavra do Eterno em 1 Coríntios capítulo 13, verso 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito, desaparecerá. O amor é sublime. O amor é o dom mais excelente, sobrenatural, que Deus dá ao ser humano. O homem que tem poder, mas não tem amor, não tem nada. E hoje eu quero falar de três marcas do amor, segundo esse texto. Existem muitas outras, mas eu quero enfocar em três marcas. O primeiro, que o amor é bondoso. Ou seja, o amor faz o bem. O amor deseja o bem. O amor anseia pelo bem. O amor vive pelo bem. O amor é motivado pelo bem. O amor age com o bem, ainda que estejamos ressentidos. Meus queridos, o amor vai além de um sentimento. Sentimentos vêm e vão, passam. Sentimentos são voláteis, porque nós somos desta forma. Mas quando nós decidimos amar, nós podemos enfrentar as nossas dores, as nossas decepções, as nossas mágoas que sofremos e vencer o mal com bem. Não ser vencido, não deixar que a mágoa, a ira, o ressentimento fale mais alto. O amor é bondoso. Em segundo lugar, esse texto nos ensina que o amor é respeitoso. É saber aceitar as diferenças. Amar apesar de frustrações. Ser rude é uma ação desrespeitosa. Mentir é uma ação desrespeitosa. Omitir é uma ação desrespeitosa. Manipular é uma ação desrespeitosa. Enganar é uma ação desrespeitosa. Agredir é uma ação desrespeitosa. Respeitar significa honrar. O respeito vence as diferenças. O respeito aceita o outro como ele é. Se nós falássemos assim, ah, eu vou amar fulano de tal quando ele fizer isso, agir desta forma, então você não está amando essa pessoa. Você está amando um objeto que você está projetando. Você está amando algo que você está colocando na sua mente, não uma pessoa. O respeito é amar a pessoa do jeito que ela é. Por isso a palavra de Deus diz que o amor não age inconvenientemente. Por quê? Se eu respeito, eu não vou agredir, eu não vou maltratar, eu não vou ferir, eu não vou desonrar, eu vou honrar, porque o amor é respeitoso. Por fim, o amor é humilde, o amor é bondoso, o amor é respeitoso, o amor é humilde. Jesus era manso e humilde de coração. Se há humildade, há uma construção profunda a dois. Mas o soberbo, os orgulhosos, se acham melhores do que o outro. Ele exige o que deve ser feito. Ele requer que seja feito do jeito dele. Ele não aceita o erro do outro. Ele não é uma pessoa ensinável. O orgulhoso faz ameaças, não se mostra, não revela suas fraquezas, não perdoa com facilidade, não pede perdão com facilidade. E quando nós vivemos assim, então nós temos grande dificuldade de amar. O amor é humilde, o amor é manso, mas o orgulho leva a não conversa, a não aceitação, a não perdoar, a não liberar perdão, a não aceitar as diferenças. Que você possa entender que Deus quer que você seja humilde, respeitoso, bondoso. E essas características não são inerentes ao homem, mas nascem de Deus. Então você pode lutar contra algumas coisas que não agradam o Senhor. Você pode entender que a nossa espiritualidade, ela se manifesta por meio de relacionamentos, a começar dos relacionamentos mais próximos. Assim, meu amado e minha amada ouvinte, decida amar, decida ser bondoso, decida respeitar, decida ser humilde, decida viver num estado de completude no Senhor, nas limitações, mas a despeito disso, você possa amar, viver e respeitar. Que Deus te abençoe e que a graça do Senhor se manifeste poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Caminho Santo. Queridos ouvintes, obrigado pela sua companhia durante esses minutos em que falamos do amor de Deus, falamos da sua palavra, falamos que o Senhor é contigo, que você pode, em Deus, vencer os teus obstáculos, conquistar Jericó que você deseja, que você sonha. Saiba, Deus é aquele que está ao seu lado. A palavra de Deus diz no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, no verso 2, o seguinte: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixar, ele vos deixará. Mas sede fortes, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, essas palavras, a profecia do profeta filho de Oded cobrou o ânimo, lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara da região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor. Congregou todo Judá, e vendo o Senhor, seu Deus era com ele. Quando você tem uma atitude de santidade, quando você tem uma atitude de retidão, quando você conserta os erros que porventura entraram na sua vida, Deus é aquele que muda a tua sorte, que te abençoa, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Deus vai ser com você. Lance fora aquilo que não agrada ao Senhor, renove os seus altares, falando: Senhor, vou andar contigo, vou buscar a tua face, vou meditar na tua palavra, vou gastar mais tempo em oração. Saiba, quando você se aproxima de Deus, Deus se aproxima de você. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se você o deixar, ele te deixará. Misericórdia. Que Deus te abençoe. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. E fiquem na paz do Senhor Jesus. Caminho Santo. Meus amados ouvintes, estamos terminando mais um programa Caminho Santo. E rogamos que o poder, a glória e a graça de Deus sejam abundantes sobre a sua vida e sobre seus relacionamentos, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação: Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues.